Os da ferramenta de tráfego, né? Você pode fazer isso, claro. Thank you. Vai liberar 3.000. Olha, 3.000 na saída pública. O número 4 é a nossa área. Que é da pista. Para o nível 3. Autorizado na saída pública para o 3.000. Isso, bom dia, são 346, 7 na árvore. Só descia a árvore 1 até o 360 da 347. Controle, eu vou 1-0-9-4. Colado, Salvador, vai cruzar 2 mil metros. Valeu, esquerda, gol, 1-0, 4. calmo, prontinho para o nível de 1.3.0. Controle o quanto possível, prontinho, do voo 0.4. Obrigado. Salvador, bom dia, o Astro Serra na árvore, o Vazio Vazio vai salvar direito. Dois, Após direto para o Filho Serra.